falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas no comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Oh, Existe a tua voz, existe a tua voz, a voz do bom pastor, a voz do bom pastor que nos chama. Apacenta-nos, apacenta-nos, apacenta-nos. Ouça a voz do bom pastor, ouça a voz do bom pastor, que acalma o nosso medo, que acalma o nosso medo. Ouça a voz do bom pastor, não está sozinho, Ele está perto. Ele está perto. Pois quem nos separará? Quem nos separará da voz de amor que desceu do céu e se fez carne? Quem nos separará? Separará daquele que veio ao nosso encontro. Se você puder aplaudir o Senhor em gratidão a Ele.